que a girafa é amiga da galinha, da galinha pintadinha. E é por isso que a girafa é amiga da galinha pintadinha. Ai, dona girafa, vem fazer um carinho. Disse o gosto desta nuvem é salgado ou é docinho? Fica só mais um pouquinho.